queria. Não precisava de nada, pois tudo ela fazia. E quando a gente se amava, meu corpo inteiro suava e o corpo dela tremia. Vieram dias difíceis, ela não se acostumou. Por mais que eu me esforçasse pra salvar o nosso amor, parecia tudo em vão, só restou a solidão quando ela me deitou. Aí lhe abracei chorando, pedi pra ela ficar. Falei do que a gente tinha, que aquilo iria mudar. Mesmo assim ela se foi, e só estou de nós dois, a saudade pra aguardar. Passei um tempo perdido, sem comer e sem dormir. Eu não via nessa vida mais motivos pra sorrir. Só conseguia chorar, quase querer me matar, pelo amor que eu perdi. Pra curar o meu desgosto, tomei uma decisão. Jamais pra mulher alguma vou abrir meu coração. Quero esquecer esse fato, com mulher, cerveja e gado, nas corridas de morango. Quero esquecer esse fato, com mulher, cerveja e gado, nas corridas de Mata, a rádio que faz tudo por você. Segura, vaqueiro, é Cílios e Tenente. No dia que eu saio de casa pra ir uma vaquejada, levo botina na perneira, minha espora molada, meu chicote e minha luva e derrubar a boiada. Meu chicote e minha luva e derrubar a boiada. Posso dois bons cavalos, que de Mourão é primeira. Um carro novo do ano, sela preta e cortadeira. Sou peão de vaquejada e herói da classe vaqueira. Sou peão de vaquejada e herói da classe vaqueira. Gosto de cantar toada, também de correr Mourão. Uma mulher arrumada, um corpo de violão, de rolar boi com poeira e de fazer locução. De rolar boi com poeira e de fazer locução. No dia que eu saio de casa pra ir uma vaquejada, levo botina na perneira, minha espora molada, meu chicote e minha luva e derrubar a boiada. Meu chicote e minha luva e derrubar a boiada. Posso dois bons cavalos, que de Mourão é primeira. Um carro novo do ano, sela preta e cortadeira. Sou peão de vaquejada e herói da classe vaqueira. Sou peão de vaquejada e herói da classe vaqueira. Gosto de cantar toada, também de correr Mourão. Uma mulher arrumada, um corpo de violão, de rolar boi com poeira e de fazer locução. de rolar boi com poeira e de fazer locução. Sete horas e 11 minutos. Tem uma vaca no estado sergipano pra pegar. Fizeram o plano, mas os planos deram errado. Juritizia, esse é o nome dela. Vaqueiro que correu ela não teve bom resultado. O dono dela é Marcelo Buraqueiro. Apostou, ganhou dinheiro e a fama da vaca aumenta. Sem ser pegada dentro do mato se vulta, cavalo das pernas curtas, não vê onde a vaca entra. A vaca corre e tem muita ligeireza, da quixaba pra beleza, próximo de Gacho Cardoso. Pra pegar ela muitos têm ansiedade, mas sua velocidade deixa vaqueiro nervoso. Já deram nela mais de 50 carreiras, e essa vaca corredeira corre que dá desengano. É violenta, é veloz, é enganosa, é a vaca mais famosa do estado sergipano. A sua fama começou no seu estado, travessou pra outro lado, se espalhou-se em todo canto. Alguns vaqueiros não querem lhe deixar em paz, outros não querem correr mais por já ter corrido tanto. Ela é bisneta da Juriti do passado, famosa no mesmo estado, deixou seu nome na praça. Do mesmo gado essa rei foi descoberta, e agora sua bisneta vem aí mostrando raça. Correram ela os vaqueiros sergipano, vaqueiros alagoano do estado da Bahia. A vaca corre dando alegria para o povo, quem quiser correr de novo pode vir marcar o dia. E gado bravo todo ele tem padrinho, Antônio de Miguezinho, que tanto lhe admira. Diz Buraqueiro, Zé Oliveira e Bolinha, fama de Juritizinha todo vaqueiro não tira. Deda Quixaba, Rosevaldo e Macarrão, Joel, Davi e Negão, torce mesmo pra valer. Manuel de Amadeu diz a vaca é corredeira, e gada assim dessa maneira é difícil aparecer. Nessa toada o Alonso a destaca, torce de fama da vaca, vaqueiro não teve vez. Mas se um dia essa vaca for pegada, vai surgir outra toada valorizando vocês. Mas se um dia essa

apoio de um vaqueiro é um grito muito estridente que anima os fazendeiros com seus bonitos e repentes. E é uns guerreiros brindados que mata e morre e não sente a Quem não gosta de vaqueiro não é nordestino aprovado. É gente sem formação que nada tem estudado. Se esquece que seu sapato é feito do couro do gado. Aê. Peço desculpas, amigos, se a toada não prestou. É uma pequena homenagem dedicada ao Criador. De Vavá e Marculino e de Jota Locutor. Aê. A toada terminou toda cheia de harmonia. Zezé, Arlindo e Vavá, um trio de garantia. Chamados Bridões de Ouro, Correios da Alegria. Aê. Bota no boi Faria. Segura no rabo do boi, Aloysio, bicho mole, desgraçado. FM Boca da Mata, a rádio que faz tudo por você. Todo mundo tem direito à aposentadoria. O meu dono me criou trabalhando. Hoje estou velho e cansado, agora eu sou desprezado por ele e toda a família. Me prenderam no curral sem nada tem pra comer. Suco e velho cansado, nem água tem pra beber. Depois de trabalhar tanto, vivo jogado no canto de mim. Saber. Estão vendendo meu corpo pra levar pro matadouro. Escutei essa conversa da boca do comprador. Eles não têm sentimento, esse é o pagamento de quem tanto trabalhou. Carro, já cortei terra e arado. Ajudei o meu patrão ver o seu filho fardado. O meu dono me vendeu só pra ver o sangue meu no matador derramar. Quem escutar minha história vai chorar como eu chorei e saber que vou ser morto por quem tanto lá ajudei. Depois fazer um churrasco bem em cima do meu rastro, nas terras que trabalhei. Meu novo fui boi de carro, já cortei terra e arado, ajudei o meu patrão. O seu filho formado, o meu dono me vendeu só pra ver o sangue meu matador derramar. Quem escutar minha história vai chorar como eu chorei e saber que vou ser morto por quem tanto ajudei. Depois fazer um churrasco bem em cima do meu rastro, nas terras que trabalhei. 7:26. Esse é o repertório que a vaqueirama gosta, Cílios e Tenente. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. Essa pessoa para mim é importante, igual pedra de brilhante com expressivo valor. É uma rosa que tem pedras perfumadas, numa manhã orvalhada, nem murcha, nem muda a cor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. Loucamente me deixa muito contente, seu olhar e sua cor. Me alegro vendo seus dentes cor de cristais, me apaixona demais, seu jeitinho encantador. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. Por ser muito preferida, tem aceito e tem valor. No seu sorriso tem a beleza da flora, onde canta, se implora, bem te vi e beija a flor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. Dela eu sou fã, seu jeitinho conquistador. É a flor linda do jardim da natureza, sua voz tem a beleza do sabia cantador. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. Aquele olhar ligeiro domina logo o setor. Quando desfila ela enfeita a passarela, se eu morrer nos braços dela, juro que eu não sinto a dor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. A flor parece ela, ela parece a flor, portanto escolhi ela para ser meu grande amor. FM Boca da Mata, a rádio que faz tudo por você. O meu esporte eu vou zelá-lo, tá sim, o me pediu, eu falo em um famoso cavalo, sergipano considerado. Begazela dele se amonta, atrás de qualquer reis aponta, e ele dá pra mais dar conta em qualquer festa de gado. Nos torneios que disputou, Bega duas motos ganhou, nesse cavalo voador sempre teve bom resultado. O cavalo era de Silvinho, mas ele agora é de Tarcinho arrumou outros padrinhos, mas vive no mesmo estado. Um dia Silvio resolveu e vendeu o cavalo seu, pega vaqueiro entristeceu. Depois do cavalo entregando, Tarcinho disse: eu vou comprá-lo, e a depois que eu pagá-lo a bega, eu vou entregá-lo pra tirar fama de gado. 5 mil reais Tarcinho deu, Silvinho aceitou e vendeu, mas depois se arrependeu, o negócio foi desmanchando. Disse: agora eu só vendo por 6, venda qualquer um de vocês, e pela segunda vez o cavalo foi comprado. Hoje ele está nas mãos de Bega, qualquer gado bravo ele pega, e tá assim ainda carrega recordação do passado. Lembra o passado é doído, muitas vezes chora escondido, lembrando o seu dividido, que ao trancorreu montado. Hoje ele tem castanho e ruzio, com voador formando trio, mas o trono está vazio de quem foi rei no passado. Tarcinho, Deus lhe abençoe, o dividido já se foi, voador tá pegando boi, merece ser bem zelado. Voador tá pegando boi, merece ser bem zelado. 7:34 Não me chame mais de amor, depois do que me falou, talvez seja seu amigo. O meu e seu não pode ser mais o nosso. Se perdoá-la não posso, te esquecer não consigo. O meu e seu não pode ser mais o nosso. Se perdoá-la não posso, te esquecer não consigo. Cada vez mais transformava meu coração num refém. Mas o meu bom senso foi mais forte, lhe desejei boa sorte pra encontrar outro alguém. Nosso romance hoje aqui se acaba, amor com amor se paga e com mal me pagasse o bem. Agindo sempre com gesto de grosseiro, minha paixão. Descobriu meu coração sem nenhum gesto de amor. De hoje em diante não me chame mais de amor. Depois do que me falou, talvez seja seu amigo. O meu e seu não pode ser mais o nosso. Se perdoá-la não posso e esquecer não consigo. A rádio que faz tudo por você. Eu gado, ontem à noite eu me deitei, quando adormeci sonhei, e no sonho eu avistei, quando a Agreste não chegou. Quando chegou se sentou na beira da minha cama, do seu pesaroso drama, um pouco me revelou. No sonho ele disse assim: não tenha medo de mim, minhas carnes levou fim, que a morte é uma só vez. Estou aqui com vocês, de quem grande amigo sou, e quem me assassinou, um dia pago o que fez. Disse com cara de choro: guarde meu chapéu de couro, de lembranças é de louro, Jacaré e Manelzinho, e a compadre Macauzinho. Diga que fazia pena, se ele visse a minha cena, eu me acabando sozinho. Nessa hora eu me lembrava de vocês com quem brincava, e dos aboi que eu soltava, nas vaquejadas que eu ia. Porém gritar não podia naquela triste aflição, vendo que meu coração aquilo não merecia. O inimigo batia e os outros com zombaria, e eu pobre não podia daquilo me defender. Vendo meu sangue descer, conheci que estava morto, e pra te dar um conforto, em sonho eu vim te dizer. Disse, diga Expedito, que ele diga Manelzito, que o momento mais aflito eu terminei de passar. Não pensei de eu me acabar, sem ter defesa de nada, resta somente a ossada, pra quem quiser visitar. Pra o povo que vai e vem, na Serra da Russa tem, mancha de sangue também, que por lembrança eu deixei. E as lágrimas que eu derramei, por sinal da despedida, nos últimos termos da vida, no canto que eu me acabei. Ele disse: vá depressa, canta essa toada e peça, já que ninguém se interessa, não sei o que é que tem. Me ajudando você vem, do trabalho não se zangue, digo os homens que meu sangue é brasileiro também. Mas meu sangue está impune, que Jesus do céu reúne, e a sorte um dia pune, que eu me confio nele. Humilhar a vida dele, a um andado cal faz, e eu sofri muito mais humilhação do que ele. Até meus olhos furaram, e depois que me mataram, aí meu corpo atiraram em um abismo profundo, num lugar tão nesse mundo parecido com a cova, que só urubu dão prova que ali faz parte do mundo. Tudo quanto eu possuía se acabou naquele dia, também a última agonia passei, estou descansado. Fui grande amigo do gado, com quem pude divertir, e agora a Deus vou pedir pra perdoar meus pecados. Nessa hora eu me acordei da cama e me levantei, olhei e só avistei uma mulher que dormia. Soprava uma brisa fria, mansa, calma, negra e fina, sonhando com a Agrestina, eu fiz essa poesia. Soprava uma brisa fria, mansa, calma, negra e fina, sonhando com a Agrestina, eu fiz essa poesia. 7:44. Pra namorar e casar, como também é ligeiro na hora de separar. Vaqueiro, cabra ligeiro, pra namorar e casar, como também é ligeiro na hora de separar. Casamento de vaqueiro, não tem padre nem juiz, na hora de separar, olha um pra outro e diz: foi um casamento impuro, mas fez a gente feliz. Vaqueiro, cabra ligeiro, pra namorar e casar, como também é ligeiro na hora de separar. Vaqueiro, cabra ligeiro, pra namorar e casar, como também é ligeiro na hora de separar. O namoro de um vaqueiro começa desmantelado. Vaqueiro conhece a noiva correndo a festa do gado, puxa o boi pensando nela pra no fim sair casado. Vaqueiro, cabra ligeiro, pra namorar e casar, como também é ligeiro na hora de separar. Vaqueiro, cabra ligeiro, pra namorar e casar, como também é ligeiro na hora de separar. Na quinta eles se conhecem, na sexta estão namorando, sábado estão casados, no domingo estão brigando, na segunda separados, adeus, eu vou viajando. Pra namorar e casar,

do estado sergipano e até mesmo zagueiro alagoano. Correram tanto, viram os cavalos cansar. Toda semana vinha grupo de vaqueiro, fazia aposta, mas só perdi o dinheiro. E da Braúna eu ia pra o embuzeiro, só vinham eu na saída do curral. De cada estado veio o zagueiro melhor, alguns até deram a carreira maior, mas toda vez na grota eu passava só, ia-me embora sem ninguém me acompanhar. Duas carreiras deu o joro de ioiô, e na segunda eu caí, ele me amarrou. Mas da primeira ninguém nunca me pegou. Nos três estados tem vaqueiro pra provar. Outra chuvisca em Alagoa não nasceu, se vai nascer ainda não apareceu. Que uma vaca pra correr igual a eu, vai ser difícil da vaqueira me encontrar. Por a velhice eu estou sendo traída, me sinto velha com a carreira vencida, mas a chuvisco jamais será esquecida. Quando eu morrer, minha história vai ficar. Meu dono foi o seu reino e o Teté, José, João, Venço, Lourenço e Subié. Eu confiava nesses homens, tinha fé, que até hoje não deixaram me matar. Minhas toadas quem fazia era Marquinhos. Ele morreu e as toadas levou fim, mas seu sobrinho agora lembrou de mim, que o que é bom não pode se acabar. Mas seu sobrinho agora lembrou de mim, que o que é bom não pode se acabar. FM Boca da Mata, a rádio que faz tudo por você. Meu patrão, eu vou partir pelo mundo sem alento, que todo mundo partiu em procura de alimento pra encher sua barriga, que a triste seca castiga, é o maior sofrimento. Bicho, cavalo, jumento, sem achar o que comer, o gato morre de fome, sem ter água pra beber. Só Deus, o Pai Criador, olha pra o pecador e tem dó do seu sofrer. Nossa terra se enxuga seca todos os vegetais, morre gente e animais com a seca extravagante. Seca o baixio e a fonte, o gado faz caminhada, fura um buraco na cerca, caminham pelas estradas como um fantasma sombrio, tudo procurando o rio que mata a sede malvada. Ei. Com a terra ressecada, o prazer desaparece, até o vento é mais branco, o fazendeiro entristece. O gado urra deitado no campo seco pelado, dando um sinal que padece. De verde só aparece rosa seca veloz, foge o cascavel da gruta, dos rios foge os socóis, parte triste a pedris, o campina e o confris, canta triste os curiões. Vão lento e ruxinóis, a juriti e a burguesa, procurando ali comida, não acha na redondeza. É triste a gente ver isto, só quem salva é Jesus Cristo e a Santa Mãe Natureza. E aqui eu quero mandar um abraço para Benedito Boneco de Caruaru. 7:58. Já botei som no carro, tem um uísque e limonada, pra nós sarrar e beber na cesta de vaquejar. Sou vaqueiro e colocado, meu pai me educou assim, a andar em vaquejada, bebei cana em botequim. Mas dizia meu filhinho, beba cama com o rangado, vaqueiro que é vaqueiro, vai com mulher pelo lado. Sempre ouvi seus conselhos, tome pinga e tome. Vamos agora ao apoio cultural. A família Nativille cresceu e está de cara nova. Apresentamos a nova linha de leites UHT Nativille, fabricados com a qualidade e o sabor que você conhece e confia. O leite, alimento essencial para você e sua família. Nas variedades leite UHT integral, desnatado, zero lactose. Nativille, da nossa família para a sua. Hoje em dia, nada está tão na moda quanto ser você. E a Supermoda entende que usar roupas, sapatos e acessórios dizem muito mais sobre a gente. Mas tendência mesmo é usar a cabeça e o coração. E estilo também é sobre usar o amor e o respeito sempre. Use para se sentir bem. Use para ficar confortável. Use para arrasar. Use para viver. Supermoda. Use para ser você. Precisando de empréstimo ou troca do limite do cartão? Conheça a Crédito Ribeiro. Atendemos aposentados, pensionistas do INSS e benefícios LOAS. Pague suas contas na Crédito Ribeiro. Ligue agora para 79-99969-1205 para falar com Ezequias ou Marlene. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro, 159, Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Crédito Ribeiro, a solução financeira que você procura. Casa com tudo que você sonhou. Casa com tudo de de bom. Tudo de bom. Casa com o seu jeito, venha ver. Pra construir, reformar, tá esperando o quê? Avelã. Casa com sua casa. Avelã. Casa com você. Avelã Material de Construção. Casa com sua casa. A Branote Corretora de Seguros sabe que todos nós estamos sujeitos a passar por imprevistos. E do jeito que as coisas estão, não se pode contar com a sorte. Por isso, faça seguro. Fazemos seguros de automóveis, caminhões, motos, máquinas agrícolas e seguro comercial, residencial e vida. Faça seguro e deixe os imprevistos de lado, para depois não chorar pelo leite derramado. Branote Corretora de Seguros, uma organização de Erlândio do Seguro e Família. Travessa Gentil Tavares de Lima, 70. Telefone 79-3411-1083. 99972-7038. Confecel, ferro, aço e acessórios. Ferros para construção, colunas, treliça, arames, barras chatas, quadradas e redondas, cantoneiras, metalons, perfis, tubos galvanizados, patentes industriais, acessórios para serralheiros e muito mais. Confecel, ferro, aço e acessórios. Na rua Monte Alegre, número 1139, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Telefone 799-9810-5334. O supermercado Que Barato tem tudo que você procura e precisa. Maior variedade em gêneros alimentícios. Completa seção de bebidas nacionais importadas. Açougue completo com carnes inspecionadas e os melhores cortes. Frutas e verduras selecionadas e sempre fresquinhas. Aquele atendimento todo especial porque você merece o melhor. Então, pra que perder tempo andando por aí se o supermercado Que Barato tem tudo? Vem pro Que Barato você também. Vem! Que Barato, o seu supermercado. FM Boca da Mata, a rádio que faz tudo por você. Volte logo, vem arrancar minha dor. Da maneira que estou vendo, eu vou terminar morrendo. Volte logo, vem arrancar minha dor. Da maneira que estou vendo, eu vou terminar morrendo. Tenho medo de ficar sem teu amor. Tenho medo, amor, de ficar sem você. Maior medo que eu tenho na minha vida, minha querida, é de um dia te perder. E o maior medo que eu tenho na minha vida, minha querida, é de um dia te perder. Só você sabe me dizer baixinho o que fazer pra não sentir tamanha dor. Mas deitado em teus braços aos pouquinhos, teus carinhos me faz delirar de amor. Mas deitado em teus braços aos pouquinhos, teus carinhos me faz delirar de amor. Sem você. E o maior medo que eu tenho na minha vida, minha querida, é de um dia te perder. E o maior medo que eu tenho na minha vida, minha querida, é de um dia te perder. Só você sabe me dizer baixinho o que fazer pra não sentir tamanha dor. Mas deitado em teus braços aos pouquinhos, teus carinhos me faz delirar de amor. Mas deitado em teus braços aos pouquinhos, teus carinhos me faz delirar de amor. Horas e 7 minutos. Fui uma festa no sertão pernambucano. Peguei um boi mais valente do sertão. Cheguei na festa e escutei logo um boato. Tome cuidado quando for entrar no mato, que o boi cigano é ligeiro igual a gato. Pra pegar ele tem que ter opinião. Que o boi cigano é ligeiro igual a gato. Pra pegar ele tem que ter opinião. O fazendeiro me abraçou e foi falando: esse boato corre há mais de 15 anos. Tem um diploma para quem pega cigano e deixa ele amarrado no murão. Tem um diploma para quem pega cigano e deixa ele amarrado no murão. Entrei no mato, encontrei o rastro dele. Saí andando, mas na frente avistei ele. Deu 4 gritos e botei cavalo nele, corri com ele em cima do chapadão. Dei 4 gritos e botei o cavalo nele, corri com ele em cima do chapadão. O boi corria lá em cima da chapada, saiu correndo à procura da baixada, deixando pedras e caatingueira arrancada. Fui pegar ele lá dentro de um grutilhão, deixando pedras e caatingueira arrancada. Fui pegar ele lá dentro de um grutilhão. Amarrei ele no tronco de aroeira, ficou o cheiro da casca da catingueira, no meu chapéu, na perneira e no gibão. Ficou o cheiro da casca da catingueira, no meu chapéu, na perneira e no gibão. Esse diploma eu guardei como lembrança, é uma prova que no tempo da infância eu fui vaqueiro e tive muita confiança. Corri no mato, honrei minha profissão. Eu fui vaqueiro e tive muita confiança. Corri no mato, honrei minha profissão. FM Boca da Mata, a rádio que faz tudo por você. Hoje eu vou beber cachaça, tomar tudo que vier, capeta, cerveja, uísque, motila, vodka.